não recupero mais, porque possuo tendências. Cruzeiro do Sul, Água Branca e Hortências, Arco-Íris e Eda, Iguatemi e Irenza, Secapi de Santi, se meditou por ali, se interessou pela Bíblia, pela passagem do homem que disse que voltaria. Tenho pensado em você, já faz um tempo eu quero lhe falar, anos de 99. A bala da sua 380, condena sua sentença, refugiado no crack pela sua falta de crença. Motivos sentimentais, é que não importam mais, e só agora sentiu grandes novas perspectivas, obcecado não mais pela adicção ativa que trincou, inferninho passou, foi tirado pra crescimento, será mais um android recordado no pensamento. Não mescla falsidade com a inocência, por exemplo, a minha mente pura, eu como pedra impura, eu quero a cura, loucura não me ajuda, mano, fracassou de novo. O erro não foi pro céu, só não quero ver a Glock debaixo da Tectel. Muita coisa mudou daqueles anos de 99. De lá pra cá, doenças, ressentimentos, corre, corre, desavença, desconsiderações e arrependimentos, por não ter sido persistente, aproveitado o tempo, e por acreditar que minha vida estava prestes a terminar. Já faz um tempo eu quero lhe falar, e etc. Será? O proceder no mínimo, tem que trocar, tem que tentar. O que eu senti, não importa, e daí? Sinta cheiro de mesclado, você pode ser zoado, e coração acelerado não é bom pra mim. Já faz um tempo eu quero lhe falar, e etc. Será? O proceder no mínimo, tem que trocar, tem que tentar. O que eu senti, não importa, e daí? Sinta cheiro de mesclado, você pode ser zoado, e coração acelerado não é bom pra mim. E quem sofreu com seu filho perdido, não culpa, não tem cabeça pra isso, vai proteger o menor, vai defender sua nuca, ó, vejam só. Eu desci ao Rafael, eu me desesperei, mas não mesclei, não cheirei, aprendi mais um pouco com vocês. Você tô negro, tem a vez. Como crianças e plantas que um dia vão crescer, e a nossa meta é progredir em cima do passado. Você relembra porque se fez sofrer, vai sofrer. É o automático, é a sina que vem lá de cima. Só tenho medo de mim num dia conturbado. Reconstruir o ser humano e consumir o órgão machucado. A falsidade me incomoda, me deixa pra baixo, não tem valor, tem valor, agora é pela dor. Encapuzado correndo, uma velha sangrando, mais um alcorrateado, cadê você pulando? Se dorme, eu disse quando dorme, você sonha com uma rocha enorme. Dar um rolê na escondida, olhar pra baixo e pra cima, eu lhe pergunto doido, se isso é vida. A minha mãe já dizia, não quero ver você andando com aquele fulando lá, mas sempre aquele fulando lá me atraía. Se diz que nessa nunca entra, então não diz, imbecil. Já faz um tempo eu quero lhe falar, e etc. O proceder no mínimo, tem que trocar, tem que tentar. O que eu senti, não importa, e daí? Sinta cheiro de mesclado, você pode ser zoado, e coração acelerado não é bom pra mim. Senhor, conceda-nos serenidade, Senhor, oh, oh, nos livra de toda maldade. Droga, louco barato, mas por ela já vi fumar em tudo do barraco. Dor é dor, quem faz doer, puto que inflama. Inverno no pentilhado, a noite inteira em cana, e no outro dia não consegue levantar da cama. Mas caminhamos por aqui dando uma força, se for preciso vamos até te resgatar na boca. E etc. Iluminando aquele doido que disseram que vai morrer porque não presta. Já se caminhou pelo correto, tua avenida é se agradar, e ninguém espalhará a discórdia pela tua casa. Quantos cantos tem um cômodo para alguém chorar, ou para abrir papel de 10, esparramar pela mesa e rabiscar, rabiscar, enfia o dedo no buraco do tijolo baiano. Cutuca, inflama o ferimento daquele ser humano que um dia esperamos ser, na humildade no proceder. Não dá posto de festar humilhante da sociedade, que na Bíblia é semelhante, mas na verdade é o contrário. Se o rico morre, é homenageado, quando é um pobre dificuldade até pra ser enterrado. E o maluco dependente mesmo estando vivo, nunca é visto como gente. Já faz um tempo eu quero lhe falar, e etc. O proceder no mínimo, tem que trocar, tem que tentar. O que eu senti, não importa, e daí? Sinta cheiro de mesclado, você pode ser zoado, e coração acelerado não é bom pra mim. Já faz um tempo eu quero lhe falar, e etc. O proceder no mínimo, tem que trocar, tem que tentar. O que eu senti, não importa, e daí? Sinta cheiro de mesclado, você pode ser zoado, e coração acelerado não é bom pra mim. E coração acelerado não é tão ruim, é mais pra mim, é tão ruim, é mais pra mim, nem pra você, sangue bom.